Chegamos agora ao nosso terceiro bloco, onde vamos falar da terceira etapa do Chase, que aconteceu em Dover, na antiga Milha Monstro, que foi vencida, teve a etapa vencida por Jimmy Johnson, que se tornou o maior vencedor naquele circuito, correndo em provas da Sprint Cup, superando Bob Allison e Richard Petty, que agora que ele detém 8 vitórias, o Richard e o Bob tinham 7 vitórias. É curioso que o Jimmy Johnson fez um pouco mais da metade das largadas que Richard e o Bob têm em Dover. Vou chamar já o Leonardo para começar dando os destaques e posteriormente o Elião, e aí nós vamos debater o que aconteceu nessa terceira etapa do Chase, que não foi vencida pelo Matt Kenseth. Ô Pedro, só emendando um assunto das vitórias do Jimmy Johnson aqui em Dover, né? O Jimmy Johnson tem 24 largadas e 8 vitórias. O Richard Petty tem 46 largadas e 7 vitórias. E o Bob Allison tem 35 largadas e 7 vitórias. Então, é realmente a metade, né? Pouco menos que a metade de largadas e tem 8 vitórias. E ele também tem 2.704 voltas lideradas. E o Bob Harris tem 2.801 voltas lideradas. Então é um número impressionante de Jimmy Johnson. Ele que chega à sua 75ª vitória na carreira, o Jimmy Johnson. Um número espetacular para ele, né? Em 428 largadas. Ele soma a 8ª vitória em Dover. E também a sua 5ª vitória em 2013. E ele que ficou um tempinho sem vencer esse ano, ele volta a vencer justamente na parte mais importante do ano. Ele que, já vou deixar claro ele como meu primeiro destaque, né, o Jimmy Johnson. E o assunto Jimmy Johnson, Chase 2008, eu vou tratar mais para frente com vocês sobre esse assunto, né? Continuando um destaque meu aqui rapidinho, não merecia ser destaque, mas eu vou destacar pela posição que ele terminou a corrida. Né, é o Dale Earnhardt Jr. que, já falando, já ele entregou a corrida para o Jimmy Johnson. Ele falou que o Jimmy Johnson tinha um carro muito mais rápido, que não sei o quê, blá blá blá blá. Mas não foi a primeira vez que eu vi o Dale Earnhardt Jr. defendendo o Jimmy Johnson esse ano. Eu não sei se vocês lembram, em Pocono também ele era um escudo do Jimmy Johnson. Então, assim, penso eu que rolou, ah, é o Jimmy Johnson, então vamos ficar aqui em segundinho mesmo, tá bom, tá ótimo. Então, o Dale Earnhardt Jr. fez para mim, um papel nono muito bonito, mas não foi um bom resultado para ele. Ele voltou a andar no top 5, né? Agora são 6 top 5 e 16 top 10 no ano. E meu outro destaque também, hoje bem rápido, quero ser bem breve no meu destaque da Sprint Cup, é o Joey Logano. O Joey Logano que fez uma excelente corrida, né, uma corrida mais conturbada um pouco, acabou sendo a corrida para ele, mas no final deu tudo certo. Terminou em terceiro colocado, né, somando agora 9 top 5 e 15 top 10. Com certeza um excelente resultado para o Joey Logano esse ano, mostrando que ele é um bom piloto, né? E aquele problema dele no Chase, lá em Chicago, abrindo o Chase, com certeza eliminou qualquer possibilidade dele de lutar pelo título, e o maior resultado também em London, também 14º, né? Atrapalhou bastante ele, mas tá aí, voltou a dar as caras de novo, voltou a andar bem lá na frente, terceiro colocado em Dover. Hélio. Então, em Dover tivemos uma corrida bem típica de Dover, né? Não acontecendo muita coisa incisiva durante a prova, mas uma corrida muito difícil para todos os pilotos. A vitória ficou mais uma vez com o Jimmy Johnson, como os nossos amigos citaram aqui na semana passada. Ele é dono da pista. Quando ele perde, fica marcante a vitória do outro piloto, como foi com o Kyle Busch, como foi com o Kurt Busch 2 anos atrás, o próprio Matt Kenseth, quando deu uma bicicleta em todo mundo na primeira prova de 2011, entrando sem pneus. No final da corrida, ele tinha o carro muito bem acertado. Parecia que o carro do Dale Earnhardt Jr. era o mais forte do dia, mas o Júnior, como o Léo citou, cometeu alguns erros. Mas eu gostei muito da corrida do Júnior. Ele tinha um carro para vencer a prova, mas além de ter a prova, de ter um carro para vencer, ele estava bem agressivo. No final ali, eu acho que o ar limpo acabou prevalecendo. Além do Jimmy Johnson ter um carro bom, acabou que a vantagem ficou estabilizada e o Júnior não conseguiu fazer muita coisa. O meu segundo destaque vai pro Dale Júnior. O Léo já falou na parte negativa, citando a parte positiva do Júnior. Para mim, mais uma vez, o Júnior para mim é um piloto muito subestimado, principalmente aqui no Brasil. Quem acompanhou a primeira metade da década de 2000 sabia da força do Júnior. Ele que venceu várias corridas, não é bobo, cara. Como eu vi muita gente que faz comentários sobre o Dale Júnior já com um tipo de preconceito, não sei, mas eu acho que é bem negativo esse sentimento que as pessoas têm sobre o filho de Dale Sr. É, se não fosse a primeira corrida assim como o Logano, o Júnior estaria mais à frente, talvez ali perto do Kevin Harvick, do Jeff Gordon. Mas foi um bom segundo lugar para ele e para o time dele. O meu segundo destaque vai para Jeff Gordon. Meu terceiro destaque, Jeff Gordon, que fez uma corrida muito boa. Assim como New Hampshire e Chicago, a gente fica vendo que se ele não tivesse cometido aquele erro naquela última parada em New Hampshire, talvez ele estaria melhor no campeonato, estaria mais perto dos líderes. O outro destaque que fica para mim é o Kyle Busch, que terceira prova no Chase, terceiro top 5, descontou pontos por líder, pode ter perdido uma posição, mas não tá mal, tá muito longe de estar mal. De longe, o melhor Chase da sua vida, da sua carreira. Por enquanto, né? Por enquanto. Pedro. Por enquanto. Sim, mas por enquanto. O que muitos torcedores ou muita gente esperava é que ele já estaria fora, né? Não. 40, 50, vai acontecer. Desse ano vai ser mais bonito, vai morrer mais na praia ainda, entendeu? Não vai morrer antes de chegar na praia, vai morrer bem na beira, assim. Na praia, assim. Muito bem. Bem bacana. Bom, vamos lá. Bom, primeiro, meu destaque é pela primeira vez na história do Chase, em todas as provas do Chase, os 10 primeiros são pilotos que participam do Chase. A gente teve o Jimmy Johnson vencendo, o Dale Jr. em segundo, o Joey Logano em terceiro, o Gordon em quarto, o Kyle Busch morre na praia em quinto, o Kevin Harvick em sexto, o Matt Kenseth em sétimo, Ryan Newman em oitavo, Greg Biffle em nono e Clint Boyer em décimo. Primeira vez que o Top 5 é composto apenas por pilotos que participam do Chase. Top chegou, Team. Exatamente. Chegou bem perto de acontecer... Top Team. Falou. Chegou bem perto de acontecer em Chicagoland, mas se confirmou em Dover. Sobre a prova, o Jimmy Johnson é praticamente o rei da pista, a gente já sabe. Agora é oficialmente o cara na pista, venceu 8 etapas já lá. Ultrapassou duas lendas da NASCAR, tanto o Richard quanto o Bob Alice em número de vitórias. Mas de surpreendente mesmo, a gente teve a exibição do Dale Jr. Foi uma excelente exibição, que poderia ter sido uma exibição dominante, não fosse o erro dele na entrada daquele pit stop lá no começo da prova. Com isso, ele acabou liderando apenas 80 voltas contra 243 do Jimmy Johnson. Normal, o erro acontece, ele conseguiu se recuperar e no final acabou não tendo equipamento para ultrapassar o Jimmy Johnson, ou também não resolveu não forçar a barra e se contentou ali com o segundo lugar. Acho difícil, mas pode ter acontecido também. Joey Logano, voltando a andar bem, voltando a andar forte, em terceiro lugar, infelizmente passou por problemas nas duas primeiras etapas, senão poderia vir a ser aquele fator que eu disse no começo do Chase, que talvez até apostava em título para o Joey Logano, poderia se entrar entre essa briga dos quatro grandes, dos três grandes aí, poderia vir a ser a surpresa, uma pena. Kyle Busch, muito sólido sim, agora falando sério, três top 5, não está ainda tão encostado, mas descontou pontos em relação ao Matt Kenseth, foi ultrapassado pelo Jimmy Johnson, pela vitória do Jimmy Johnson, lógico, né, por ter somado mais pontos, mas assim, mesmo assim, para início de Chase do Kyle Busch está muito bem mesmo, mas ainda eu quero ver, porque ainda tem mais 7 provas e acho que não vai dar muito certo mais daí para o final. Ryan Newman, vem me surpreendendo, fazendo um chase também bem forte. Greg Biffle, sendo talvez o melhor Ford no chase, eu tiraria ele, depois colocaria o Joey Logano como o melhor Ford, mas infelizmente o Joey teve aqueles problemas que eu disse no começo. E o Bowyer mostrando que não vai fazer o chase que fez no ano passado. Mesmo assim, terminou no top 10 e está sólido. Casey Kenny, com 13º lugar, foi o 11º piloto do Chase. Está totalmente fora já, né, de cogitação. Kurt Busch, por um problema numa roda solta e um pit stop muito lento, teve a prova que vinha até sendo boa, comprometida, e praticamente pôs fim aos sonhos da Furniture Road, pelo menos um top 5 no Chase. E o Cal Edwards acabou tendo problemas também, e acabou em 35º, e o que seria também talvez o melhor Ford agora veio a cair lá para trás, e praticamente também dando adeus ao campeonato. Assim, foi interessante para o campeonato essa vitória num time da Hendrick, talvez do Jimmy Johnson, mas isso acabou fortalecendo ainda mais a vantagem que Jimmy Johnson, Kyle Busch e Matt Kenseth têm em relação aos demais, né? E a gente vai precisar de que alguns desses três apresentem problemas aí para a gente ter uma briga pelo campeonato um pouco mais intensa. A prova foi bem monótona para uma prova em Dover. Eu até queria pegar um ponto aqui com vocês sobre os pneus, cara. A NASCAR, depois da alteração pro corte daquela vergonha lá em Indianápolis, ela vem pegando muito pesado teve um problema em Atlanta até esse ano, né? Mas, assim, como que eu posso dizer? Vem forçando demais nos compostos, fazendo os compostos muito duros, e aí a gente não tem, às vezes, aquele pneuzinho que estourava de vez em quando, que dava uma emoção na corrida, e a gente ficou refém de detritos, né, que foram 3 bandeiras amarelas por detritos, e uma outra bandeira amarela com o motor Ford do Keselowski deixando óleo na pista. Assim, eu queria que vocês dessem a opinião do quanto que era mais bacana quando os pneus se desgastavam mais e o cara tinha que ter mais carinho com o carro e às vezes até correndo o risco de sofrer um acidente, estando até liderando a prova e tal, se talvez a NASCAR e a Goodyear em parceria não pudessem rever essa política dos compostos aí mais resistentes. Sem dúvida, Pedro. Antigamente o piloto, além de ser rápido, ele tinha que pensar em salvar o pneu, então ele tinha que ser rápido e salvando o pneu, senão o pneu acabava. Hoje em dia não, hoje em dia você vê aí, ó, descobrir o pulo do gato, que é trocar só dois pneus, né? Hoje em dia, por exemplo, em Dover, o Jimmy Johnson andou com o pneu do lado esquerdo do carro, ele andou 150 voltas. Então é um número absurdo de voltas para dois pneus, para o pneu aguentar. Digamos que dá um terço da prova, né? O pneu andou um terço da prova, o pneu do lado esquerdo. Então, é um pouco de se pensar assim, né? A Goodyear deveria pensar nesses compostos duros aí, que aguenta muito tempo na corrida, né? Então, não que também seja um composto que acaba rapidinho, mas um composto, assim, dentro do que a janela permite, né? Os 4 pneus desgastar igual. Para ser obrigatório você trocar os 4 pneus durante a parada, durante a sua janela de pit, né? Mas quer tentar só 2 pneus? Ótimo, tenta 2 pneus, mas você vai ter 2 pneus horrível e você pode ter certeza que, vamos supor, é 40 voltas janela. Você pode ter certeza que com 60 voltas você vai ser obrigado a fazer a troca ou o pneu vai explodir, vai estourar. E não aguentar até 2 paradas igual a gente está vendo, né? Pneu aguentando andar 150 voltas é muito, isso é muito. Eu acho um exagero da Goodyear fazer pneus compostos muito duro, acaba que deixando a corrida um pouco sem graça, né? Porque, querendo ou não, tem corrida que até acaba sendo o pneu sendo um fator para a corrida, né? Então, E a NASCAR deveria rever sim, esses compostos de pneus aí. Deixar um composto de pneu para acabar dentro da janela. Acabou a janela de combustível, o pneu também está acabando, está indo embora. O piloto não consegue andar mais. Hélio? Então, tanto que provas como Kansas, onde acabaram recapeando, né? Foi todo mundo no escuro. Tivemos corridas meio loucas, né? Muitas bandeiras amarelas, muita gente com aquela coisa imprevisível, né? O que é, por exemplo, Dover, que é uma pista onde todo mundo já tem a receita ali, a Goodyear, até nessa bicicleta que eu falei que o Kenseth deu em todo mundo, foi 2011, ele não entrou, ele fez mais ou menos isso que o Léo falou. Ficou na pista, ele, Mark Martin, não lembro mais quem, mas é bem isso. É, eu acho que poderiam tentar trabalhar para tirar esses... Até brincaria, eu brincaria falando que a NASCAR tem um cheat com a Goodyear lá de pneus eternos. Pneu não acaba nunca. E isso acaba meio que tirando. Fora, no, a gente tem o fator do ar limpo, né? Quem tá na frente, né? Às vezes, para quem tá mais atrás, acaba sofrendo com o problema do pneu. Mas quem tá na frente, como foi o caso do domingo, Jimmy Johnson tinha dois pneus, mas tinha a seu favor o ar limpo. E Dover não é uma pista fácil de se ultrapassar. Em todo um tipo de tangência, você tem que fazer. Você não faz uma ultrapassagem, uma volta, é duas, três voltas para você conseguir passar alguém. Com dois carros de um nível bom. É, então, eu acho que a NASCAR tinha que pensar mesmo, dar uma rever, né? Como que ela vai trabalhar com essa. E por, igual, por exemplo, agora vão correr no Kansas, vão realizar testes para acertar o composto e tal, talvez exatamente para tentar prevenir de que os pneus venham a dar problema, mas assim, não que os pneus tenham que estourar, assim, vamos dizer, mas que sejam mais frágeis um pouco, né? Que era bom, né, ter uma amarelinha com pneus estourando, às vezes, com o cara não aguentando segurar o carro que vinha mais à frente. Isso se reflete, às vezes acontece, a gente vê acontecendo na Truck Series, e a gente não vê se refletindo na Sprint Cup, talvez, e nem na Nationwide. E você lembra a amarela da volta, a última amarela que teve ou não? Que o Dietrich estava fora da pista? Na prova de Dover? Que foi com 25 pro final, né? Isso. Detritos na 3, né? Mas é porque a 3, deixa eu ver aqui. A 3 é a entrada dos boxes, por isso que eles resolveram acionar a amarela. Mas assim, Uma coisa curiosa, né, Pedro? Talvez a corrida ia ficar emocionante se não tivesse tido aquela amarela. Exatamente. E falando nisso, eu não sei se era válido alguém entrar e não ter trocado pneu, cara. O Green Boy, esses caras que estão mais atrás aí. Também eu não sei pela distância que eles estavam, mas era uma coisa que caberia bem ali. O próprio Kyle Busch lá, entrar e não trocar pneu, porque... Ah, não, mas o tempo que gasta pra colocar combustível, mesmo tempo que gasta pra trocar os pneus. Então, é, mas não tá pra compensar. É 6 segundos pra colocar o galão, então 6 segundos troca os pneus rapidinho ali. Troca os do lado da... É. Só se fosse... Hã? Mas como restavam apenas 29 voltas, às vezes aí... E a janela em Dover é de 90... É, no caso, dois galões para completar o tanque, pouco menos de um galão. É, eles colocam só um galão só. Até menos de um galão dava, um splash e não trocar pneu dava para terminar. Mas assim, é medo, né, de ficar sem combustível e tal. Mas não sei até que ponto era arriscado, porque aí o desgaste poderia ser maior um pouco e aí não conseguir segurar os carros que estavam com dois ou quatro pneus novos. Mas, de qualquer forma, a gente tem visto provas que dois pneus e até não trocar pneus estão dando pau em trocar quatro pneus. Isso aí não é o que não... Qual que seria a diferença? Então, é melhor você fazer um pneu que vai durar 400 voltas, né? Que já não vai fazer diferença nenhuma trocar dois ou não trocar, ou trocar quatro. Então, só vai te dar posição de pista. É, então, é melhor, sei lá, mexer, talvez. Mas o pneu é eterno. É, o pneu que não estoura mais. O pneu coloca no carro em fevereiro e tira só em novembro pra guardar o carro. Pronto. Não. Mas, tipo, tirando esses Endurance da vida, eu acho que a V8 Supercars nessas provas, ela agora eles começaram com uma putaria. Tipo, cuida de 80 voltas, né? Tá 40, para todo mundo, entra no pit, sabe? Como é nas regionais. É, tem intervalo de 10 minutos, todo mundo troca isso, tudo, mas... Pra realizar ajuste nos carros e tal. Começaram essa putaria lá, mas... É. Eu acho que a NASCAR é a única categoria que tem, que não é endurance, né? Que você tem o pit stop, abastecimento, 400 frescura de pneu mole, pneu macio, que a Indy usa essas coisas aí. Não, composto, eu acho que isso é... Não tá podendo usar termo pejorativo, né? Que a NASCAR anda punindo demais. É, tem que ter cuidado. Mas eu acho isso uma puta de uma viadagem, falar a verdade, entendeu? Esse negócio de pneu mole, pneu duro, push to gay, esse negócio aí é tudo frescura. Então, o que que eu acho? É, tem que ser um composto só, mas não tem que ficar pegando tão pesado ao ponto de... De prejudicar o adversário, não ser o favorecido, vamos dizer assim, se você trocar dois ou quatro. Eu acho que tem que ser um composto que ele se acabe se desgastando, e não um composto que dure além do que dura a janela de combustível, por exemplo, que foi como o Léo disse. Então tem que ser um composto que tenha uma vida útil não tão extensa além da janela de combustível, mas não mole, duro, isso aí pra mim tá fora de cogitação de uma vez. Eu também acho, pneu mole... E negócio de obrigatoriedade, de você ter que rodar com dois compostos, um composto, pra mim tudo isso é frescura. Eu também acho. Não, foge dos padrões, tem que ser... Porque o que que a NASCAR preza? É igualdade, né, pra todos, né, todos terem as mesmas condições. Então é um composto só, os carros são equalizados... questão de distribuição de peso e tal, altura, tudo é padrão, né? Para dar chance para todo mundo. Aí o que muda? A ser de motor, né? E a parte aerodinâmica, o cara tem uma leve gama de opções para fazer acertos e tal, mas. Então, questão de composto, para mim, assim, a Goodyear tem que definir um composto que seja um composto que acabe se deteriorando e não. Só o como dizer assim, que não dure eternamente aí um composto, então, que seja uma coisa que traga de volta um pouco da emoção que a gente tinha nas corridas, né? Um carro saindo de lado aí, porque o cara tá brigando com o pneu que já tá mais usado, e essas coisas, assim, que talvez tirou um pouco da emoção de provas que eram bacanas demais se assistir, como o de Dover, que acabou se tornando uma prova... monótona, mas até interessante por tudo que aconteceu no final e um pouco de estratégia, mas é isso, eu acho que os pneus são um ponto que a NASCAR tem que estudar para melhorar o nível da competição. Não interferir de formas incisivas, como criação de compostos e obrigatoriedade de composto e tal, de usar X composto, tal composto, mas de mexer no composto da mesma forma que eles fizeram para melhorar os compostos, para dar uma pioradinha um pouco, para trazer mais emoção para a corrida. Verdade, Pedro. Perfeito. Concordo com você. Beleza, beleza, beleza. Posso entrar 2008, Jimmy Johnson? Pode, pode. Pode. Tá, bom, vamos lá. No podcast passado eu tinha falado que o Chase pode virar um 2008 da vida, né? Eu não sei se os senhores lembram e os nossos ouvintes lembram, mas em 2008 o Kyle Busch chegou como grande favorito, né? E esse ano quem chegou como grande favorito foi o Kenseth. E em 2008 não tínhamos um grande favorito, né? Em 2008. Mas, assim, nós, todo mundo sabia, né, do potencial do Jimmy Johnson. O Jimmy Johnson, ele, em 2008, ele acabou não liderando durante a temporada inteira. Após uma corrida sequer, ele foi liderar só realmente no Chase, o Jimmy Johnson. Né? Ele, curiosamente, ele só liderou quando o Kyle Busch quebrou, né? E ele terminou a corrida em segundo. Quem ganhou a corrida foi o Greg Biffle. O Greg Biffle ganhou New Hampshire e ganhou Dover na sequência. E logo na terceira corrida, quem ganhou foi o Jimmy Johnson, né? Que foi no Kansas. Então, assim... Eu falei isso no podcast passado, vou voltar a falar de novo. esse ano 2008 está com cara de repetir, esse ano 2013, perdão, está com cara de repetir 2008, né? Tudo leva a crer isso. Por quê? Porque o Jimmy Johnson, ele já fez dois top 5 já, né? Esse ano, que foi lá em Chicago. No Chicago ele terminou em quinto e New Hampshire terminou em quarto e venceu agora em Denver. E ainda falta ainda para terminar o ano ainda vai faltar ainda mais Chivinho com a corrida que ele domina muito bem, né? E falta Phoenix. São duas corridas. Então, quer dizer, então assim, eu aposto que 90% de chance que essas duas corridas ele vença. O Jimmy Johnson deva vencer. Eu cravo essas duas, até tirava Dover do pacote. Tinha certeza dessas duas vitórias. Agora com essa vitória em Dover, eu quero até atrapalhar um pouco o que você está falando, mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que esse campeonato está bem se desenhando para Jimmy Johnson mesmo. Eu já ia soltar já a pergunta para vocês já, né? Assim, já com isso já mesmo, então assim, é o que eu falei durante o Twitter no final de semana inteiro, entendeu? Tá virando assim, ó. O título tá entre Kasich, Kyle Busch e Jimmy Johnson, mas para Kasich e Jimmy Johnson, o Kyle Busch possa ser, eu já tô começando a apostar no Kyle Busch, ele seja um piloto, digamos que um azarão, né, o Kyle Busch. Tá cedo ainda, mas vamos colocar assim, que ele seja um azarão, porque até agora ele não venceu, né? Ele teve chance de vencer em Chicago, teve chance de vencer em New Hampshire, teve até chance sim de vencer em Dover, mas não venceu. Então eu já estou começando a colocar o Kyle Busch como um azarão, né? Como o terceiro piloto ali. E a briga vai ser entre Jimmy Johnson e Matt Kenseth. Só que eu coloco o Jimmy Johnson numa vantagem. Eu vou desenhar um Chaser assim. Para mim, Jimmy Johnson, com certeza, favoritíssimo. E o Matt Kenseth, por enquanto, ainda assim, ele consegue manter. Mas eu já vou deixar bem claro. O Matt Kenseth escorregar duas, três corridas, adeus. Jimmy Johnson coloca o sexto caneco debaixo do braço dele e leva para casa. Essa é a minha opinião. Aí possa ser, se Jimmy Johnson tiver algum problema e Matt Kenseth também tiver algum problema, o Kyle Busch leva. Senão, ou vai ficar entre Kenseth ou vai ficar entre Jimmy Johnson. A opinião de vocês agora. Olha, a minha opinião, olhando pelo lado do Kyle Busch, é a seguinte. A primeira coisa que ele tem que fazer para brigar pelo título é ser regular. Fazer o que ele vinha fazendo na metade do campeonato ali. Que ele encarou numa sequência de 10 corridas. E pelo menos de 12 corridas, 10 ele conseguiu o top 10. Se ele conseguir não abandonar, não ter problemas, chegar pelo menos até o Texas ali 10 pontos atrás, no máximo 20, eu acho que ele tem força para ganhar do título, seja do Kenseth, seja do Jimmy Johnson. Jimmy Johnson tem toda essa força, 5 títulos. Nos outros 2 anos que ele perdeu o título, ano passado, ele perdeu o Keselowski fazendo milagres ali, fazendo coisas do arco da velha e ainda cometendo erros. Em 2011, ele venceu corrida, mostrou a cara, só que acabou cometendo alguns erros e virou história. O Kenseth tem um título, é um piloto muito consistente, venceu 7 corridas. Eu acho que o Kyle Busch é o grande cara que pode tirar o título do Jimmy Johnson na sua melhor forma. Se o Kyle Busch manter a regularidade, essa sequência top 5, e chegar no final perto do Jimmy Johnson, eu acho que é um piloto que pode crescer e ele tem talento para bater o Johnson. O grande problema do Kyle Busch é a regularidade. Então, é o que eu acho que vai acontecer. Regularidade vai pesar para a dupla da Gibbs, vamos dizer assim, já, né? Para quem assistir Kyle Busch. E aí eu acho que aí vai ser a hora do Jimmy Johnson começar a decolar. O problema é que a gente tem Talladega no meio disso tudo, né? Então, que dá uma bagunçada no negócio. Mas acho muito pelo. Assim, tá com muita cara de Jimmy Johnson, vocês estão me entendendo? Tá assim, parecendo que. Que é isso, ele também tem top team, né? 3 top teams nas 3 primeiras provas. Já venceu uma. Então, assim, eu acho que como a gente tem Martinsville e Phoenix, que são pistas dele também, assim como Dover então diríamos 3 vitórias. O Kenseth pode beliscar mais uma aí, talvez no Super Speedway ou no 1 de 1,5, que é onde ele está dominando essa temporada. Mas eu quero ver se vai ser regular e se vai fazer boas etapas em Martinsville e em Phoenix também. Então, e o Kyle Busch, problema maior do Kyle Busch talvez não seja nem o equipamento Toyota hoje, talvez seja a pressão que ele mesmo vai exercer sobre ele para ver se ele consegue chegar para disputar título realmente, como está mostrando nessas 3 primeiras etapas. Mas, sinceramente, eu acho que vai ser muito difícil o Jimmy Johnson perder esse campeonato. Apesar de ele não estar na frente hoje, mas ainda acho que vai ser muito difícil. Porque ainda a Gibbs dá algumas brechas e mostra que está sujeita a ter um carro, talvez de top team, até menos do que isso, às vezes. E coisa que a Hendrick não faz muito com o Jimmy Johnson. Então, acho que ele já ligou. Tá começando a ligar o Game Shark dele no modo mais easy aí. E vai dar trabalho sim. Acho que provavelmente vai ser o campeão. Como eu disse no final da corrida, que ele já tava só lustrando as outras 5 e a prateleira para receber a sexta. Eu acho que Ô já Pedro, tá bem desenhado pro o Jimmy Caio. Johnson. Eu Ô também Pedro, peraí. acho. Pode Pode falar, Ian. completar ele. Só um detalhe aqui, o Caio Busch, das 7 provas seguintes, ele só não tem vitória em 2 pistas, Martinsville e Homestead. No resto, em Isso. todas as outras provas, ele tem pelo menos uma vitória. E Só que o grande quantas problema do Caio dessas são no Busch é o que eu Chase? falei. Irregularidade. Mas e no Chase, essas vitórias que eles têm com Não, essas pistas aí? sim, ele só teria uma em Phoenix. Ah, tá. Então Mas tá bom. Tá, tipo, beleza. Não, tá bom. não, sim, mas Era é isso que um eu queria piloto saber. que com certeza, se ele conseguir ser regular, top 5, conseguir 1 ou 2 vitórias, vai chegar no final ali a 10, 11 pontos do Jimmy Johnson ou do Matt Kenseth. Isso. E não, eu não estou Então, eu. descartando, eu ainda estou curioso para ver o que que vai acontecer. Mas eu acho que, assim, desenha muito para Jimmy Johnson, porque o Kyle Busch pode sofrer da mesma coisa que sofreu o Denny Hamlin, que foi chegar com essa gana toda para vencer aí e acabar tendo problemas e cometendo erros no final por nunca ter lidado com esse tipo de pressão, você está entendendo? E coisa que o Jimmy Johnson já está mais do que acostumado, e mesmo assim ele erra de vez em quando. Então eu acho que, assim, sobre pressão e na hora de buscar o resultado mesmo, eu acho que o Jimmy Johnson é mais piloto e mais consistente do que Kyle Busch e Matt Kenseth. Esse que é o grande negócio. Então, é bem que eu falei, sabe? Eu desenhei isso, né, desde a última corrida, que eu penso que o Jimmy Johnson, por mais que ele não está liderando ainda, mas assim, ele, querendo ou não, ele tá um passo à frente, porque o Chad Knaus, o cara é muito foda, sabe? O cara é muito bom, velho. Então, assim, o Jimmy Johnson, ele já tá um passo à frente. É uma vacilada da Gibbs, uma vacilada. Numa corrida teve problema, não pega mais Jimmy Johnson. Jimmy Johnson é campeão. E outra coisa, eles têm que ficar espertos que eles precisam vencer. Os carros da Gibbs precisam vencer a corrida. Tentar terminar o máximo à frente do Jimmy Johnson. Porque vacilou, não pega mais. O título é do Jimmy Johnson. Por isso que estou falando que está bem parecido com o de 2008, né? Esse ano. Esse ano está a cara de 2008. Onde que o Jimmy Johnson acabou assim, não entrando com aquela força total, viu uma equipe disparando na frente, que foi um ano, naquele ano de 2008 foi a Roush, né? Até na corrida de Dover, a Roush fez 1, 2, 3, né? Os pilotos chegou tudo em seguida na corrida de Dover, né? Foi a segunda corrida do Chase. E depois a Roush foi se perdendo, foi diluindo, foi diluindo, foi acabando. Aí quando chegou já lá no final lá em Atlanta, né, no Texas, né? Ah, já tava a galinha já tava morta já, o Jimmy Johnson já tava abrindo mais um espaço para colocar mais um caneco dele lá na coleção dele. E esse ano tá caminhando para ser a mesma coisa, né? Eu acredito no Kyle Busch, acredito no Matt Kenseth pelo ano que ele tá fazendo. Acredito. Eu acredito mais no Kyle Busch que no Matt Kenseth. Só que eu vejo um Kyle Busch, eu preciso ainda assim ver no Kyle Busch aquele Kyle Busch doidão que nós costumamos ver. Mas ainda não vi. Entendeu? Aquele Kyle Busch loucão mesmo. Porque o Kyle Busch, se ele aquele não for, Kyle aquele... Busch vaca braba. É. Se o Kyle Busch não for um vaca braba daqui pra frente, não chegar as corridas e nascer um vaca braba, não adianta. O Kyle Busch vai chupar o dedo mais um ano. Entendeu? Então o Kyle Busch tá precisando ser um Kyle Busch vaca braba. Não fazer também o que ele vinha fazendo nas últimas corridas. Ser coelho de corrida. Larga, lidera. Aí faltando 50, 60 voltas, vai um cara, ganha liderança, aí ele faz um pitch, pô, o cara não consegue chegar aí no top 5. Também não adianta. O Kyle Busch precisa fazer umas corridas consistentes e no final da corrida lutar. Se for preciso, empurrar o cara no muro. Se for preciso, põe o Jeff Gordon no muro, põe o Jimmy Johnson no muro, põe o Matt Kenseth no muro, põe quem for preciso no muro. Mas ganha a corrida, entendeu? Se for preciso, faça isso. O Kyle Busch faz aí. E nós sabemos que o Kyle Busch é meio doidão, ele faz, né? Porque assim, se ficar nessa água morna aí, cozinhando o galo pra tentar chegar lá em Roma sem decidir, fih, um abraço, Jimmy Johnson vai ser o campeão mais uma vez. E pra mim, tem tudo pra ser como 2008. Vai ser o campeonato tão fácil pra ele como foi em 2007. Esse ano, pra mim, pro Jimmy Johnson tá tão fácil como foi em 2007. Vai levar bonitinho o campeonato pra casa. Bom, é, como eu costumo falar depois de a gente falar coisas com tanta certeza assim, é que a gente está acompanhando a NASCAR, né? E na NASCAR é tudo muito improvável, né? Mas é, tem como fazer projeções e desde quando o Jimmy Johnson estiver na pista e estiver pilotando 48 e tiver o Chad Knaus em cima do carrinho lá atrás do pit wall lá, é, a gente pode saber que ele é candidato ao título em qualquer circunstância. Ô Pedro. Sim? Pedro, só fala pro pessoal aí, desde quando nós acompanhamos a NASCAR, pra falar que nós falamos da coisa, é, assim, embasado bom, em alguma do que nós já passamos. O Léo tem mais tempo de estrada que eu, né? Mas eu tô acompanhando anualmente todas as provas, assim, e me informando a respeito sobre... Com certeza desde 2006, né? E anteriormente eu apenas assistia vídeos e tal, e acompanhava um pouco a história. Mas o Léo, ele já tá, eu acho que desde... 98, né? Então, assim, é muita bagagem, conhece bastante. O Hélio também deve estar aí desde 2007, 2008, né, Hélio? 2006, 2007, na The House da Vida. Só que aí... Ano passado eu tinha muito tempo livre, né? Daí eu ficava acompanhando as temporadas da Busch Series de 2001, 2000. Eu já assisti muita corrida antiga também, quando eu tinha mais tempo. Mas eu lembro que as primeiras temporadas, se eu não estou enganado, a primeira que eu assisti completa foi em 2006. Inclusive algumas provas ao vivo, a gente ouvia Truck Series no rádio, inclusive. A temporada 2007, você lembra, Pedro? E você ouvia no rádio. Exatamente. Não tinha transmissão da televisão. A 2006, o que eu fazia? Saía, toda segunda de manhã, eu saía um pouco mais cedo da faculdade e ia pro Lan House para assistir, que já tinha saído os highlights da corrida, que geralmente era 10, 15 minutos, para saber quem ganhou e depois para ler como é que tava o campeonato e tal. Foi mais ou menos assim. E sempre procurando informação e ler e entender mais sobre a categoria. E acredito que a grande maioria aqui também... conheceu a NASCAR, talvez, por videogame e tal, pelos jogos que existiam sobre a categoria. Mas, assim, a gente tem que procurar se informar, né? Eu procuro ler bastante, e hoje eu tenho um tempo bem reduzido, mas a gente busca trazer informação para vocês, nos informando e procurando fontes confiáveis para a gente também não pode... Apesar de falar um pouco de besteira aqui também, de vez em quando, a gente não pode falar 100% de besteira, né? Não somos dono da razão, mas exatamente, também... mas não, também falamos embasado em alguma coisa. Em alguma coisa, sim. Sempre tem um fundinho de verdade. Às vezes eu dou uma de dublê de jornalista aí, mas é uma coisa que acontece na vida da gente. Sim, Hélio. Só uma... Você falando da própria Truck, a quem está nos ouvindo, assim, quiser... Ainda a gente vem dessa geração que está vindo na KN East, na própria Arca. Cara, é importante você acompanhar essas categorias menores, como a KN East, a própria Arca, cara, porque tem um jovem ali que daqui a 10 anos vai ser o Jimmy Johnson de hoje, vai ser o Kyle Busch de hoje, que o próprio Larson, vocês veem, a gente, eu, o Pedro, falando do Larson no início dos nossos programas, muita gente falava, ah, esse cara não é tudo isso, não é tudo isso, mas eu tinha essa imagem do Larson por ter acompanhado a temporada do ano passado da KNI East. Eu vi ele fazer coisas ali que eu já bati comigo, queria ser isso que ele é hoje. O próprio Léo, que sempre acompanhou a própria Arca aí, viu umas duas, três gerações de pilotos surgindo, que hoje já estão na Sprint Cup. É, eu, por exemplo, eu acompanhei o Joey Logano andando na X1, né, que antigamente era a Russell Pro Cobes. Então, eu vi o dialogando saindo de lá, entendeu? Lá da X1, que é uma categoria que, se eu não me engano, acho que passa na NBC alguns highlights, né? Então, eu vi muitos pilotos que estão hoje, por exemplo, o Brad Keselowski, eu vi ele andando na Arca, quando ninguém sabia quem era Brad Keselowski, só sabia quem gostava da Arca, né? Sabia e conhecia o pai dele, né? O Bob Keselowski. Mas ninguém imaginava que o Brad Keselowski ia ser um dia campeão. E eu vi o Brad Keselowski andando na Arca e sendo um Zé Ninguém. Então, eu já vi muito piloto já, né? Muito piloto que... Até pilotos que já vieram, chegaram com promessa no... E acabou sumindo. Peito aos frente, acabou mesmo de dinheiro. Não está mais... De vez em quando aparece alguma corrida da NASCAR, né? O Peyton Sellers. Mas era um excelente piloto. Tanto é que quando ele está no regional correndo, o cara desossa no regional. É um excelente piloto. Mas acabou não tendo dinheiro para seguir a carreira dele na NASCAR. Né? Mas, enfim, é um piloto excelente. E tem muitos pilotos. Não vou lembrar de todos agora, mas tem muita coisa que eu... Muito piloto que eu já vi, muita história que eu já vi. Né? Então, tá aí, a gente tem bastante bagagem. Quando a gente fala, nós falamos besteira, mas também falamos sempre baseado em alguma coisa, pode ter certeza. É legal esse ponto das regionais aí, eu acho muito bacana, cara. Esse ano tá muito difícil para me acompanhar, mas ano passado eu acompanhei inteiro a temporada da East e da West. E assim, você vai vendo os caras aparecendo e igual eu vi o Dylan, o Kwasniewski bater de frente com o Greg Pursley na primeira temporada dele na West em 2011 e o mesmo ele fez ano passado até sair campeão e agora a temporada que ele está fazendo na East, a gente pôde ver o Kyle Larson na East fazendo barbaridades também lá e sabendo, a gente sabia que ele ia dar trabalho na Nationwide e quem viu e quem acompanhou sabia que ele ia dar trabalho, não à toa que o Ganassi assinou com ele por 8 anos e que deu um carro para ele na Turner para ele desenvolver e que deu agora a vaga que era do Montoya, que é um cara que traz muito dinheiro para a equipe, para substituí-lo. Então, assim, é legal, é isso. A gente tem que procurar conhecer, né? E saber quem está vindo, quem não está vindo. Então, assim, a gente está meio que conversando sobre isso, mas, assim, é para vocês entenderem um pouco desse trabalho que a gente está fazendo com esse podcast aqui. Tentando trazer um pouco de informações para a NASCAR, que a gente entende que é um esporte relativamente novo aqui no Brasil ainda, né? Então não tem um número tão grande de fãs, mas que é um esporte que está crescendo, precisa um pouco mais de apoio da imprensa, né? Da mídia também brasileira, e eu falo de Fox Sports. Nem boa peço, vontade, né? Boa vontade. Boa vontade, né? Também. Algo planejado, né? Isso, não adianta. Então. E porque se for focar em grandes portais de internet aí, só tem 80%, vou dizer assim, não vou falar 100%, porque tem uns caras que entendem bastante o negócio, mas que não acabam não escrevendo sobre. E quando alguém vai falar de NASCAR, acaba falando merda nesses grandes sites aí, vamos dizer, o UOL da vida aí, nesses portais aí, Grande Prêmio e tal e tal. Tem caras que entendem, por exemplo, vou dar um nome ao boi aqui, o Felipe Giacomelli, por exemplo, manja muito de NASCAR, mas fala pouco sobre ela porque não é atrativo, talvez. Mas assim, que é bacana, um cara que manja pra caramba, podia falar até mais sobre NASCAR. E aí, às vezes, alguém que é superior, vamos dizer assim, lá no site, acaba falando e acaba falando merda. Então, e a gente tem vários exemplos disso aí. Então, esse menino aí, no próprio blog dele, até o ano passado, ele sempre fazia uma materiazinha falando da própria KNIST, só que Exatamente, é. eu acho que o cargo dele no, na empresa aumentou, eu acho que ele meio que parou de estar tá cobrindo mais essas categorias de base europeia, né? Mas Exatamente, é só um exatamente. exemplo de. Tem muita gente boa no mercado aí que conhece a categoria, mas por questões profissionais, que a gente sabe como são as Mas é coisas, porque né? também não chama, é isso que eu queria falar agora, até falando da Fox Sports. Porque não atrai interesse do grande público, a verdade é essa. Quem acompanha a categoria que somos nós, por exemplo, e a gente tem vários exemplos aí de fãs aí, podia citar um monte aí, mas vai tomar tempo, que está sempre acompanhando, é uma minoria, então assim, não chega a ser um fator, vamos dizer assim, para que uma rede de TV troque um futebol argentino para transmitir isso. O que pode chamar a atenção o quê? São os pilotos brasileiros. Estarem andando na frente, como teve um boom quando o Nelson venceu as duas corridas lá, e também pintou um monte de entendedor de NASCAR também, de repente, Sim, e isso é sim. sazonal, né? Isso é sazonal, não são pessoas que estão acompanhando ao longo do tempo, como a gente já vem fazendo há um bom tempo Só um e tentando tópicozinho. levar alguma coisa Sim, de só um interessante. tópicozinho aqui. Eu lembro que na época que o Nelsinho brigava pela andando muito bem, repetindo a grande temporada que ele fez no ano passado, aparecia muita gente na época, na hora das corridas, acompanhando até. Por stream americano, ele foi para Nationwide, não começou muito bem, sumiu, desapareceu. Passa um sentimento que as pessoas às vezes levam mais em conta o fato do brasileiro do que do esporte em si. Gosta Isso mais é, do o que o negócio é ter. torce do esporte. Tem que ter, obrigatoriamente tem que ter alguém para torcer. Se for um brasileiro é mais interessante ainda, né? Por exemplo, o campeonato de bolinha de gude, tem um brasileiro, todo mundo vai assistir. Eu vou campeonato de bolinha de gude, não tem um brasileiro, claro que só os fãs de bolinha de gude vão assistir, né? Correto. Então, isso é o mesmo na NASCAR, né? Claro que se a NASCAR não tivesse nenhum brasileiro até hoje, eu tenho certeza que o número de fãs seria um pouco menor. E tem, como o Pedro falou, né? Aqueles torcedores sazonal. Eles estão levados pela onda, né? Então eles estão acompanhando porque tem um brasileiro ex-Fórmula 1. Então o pessoal está aqui meio carente da Fórmula 1, acaba trazendo a sua atenção para a NASCAR para suprir essa carência de um brasileiro no automobilismo, né? E tanto é que na Indy também infelizmente está acabando o ciclo já do Canaan e do Hélio, que já estão velhos, a idade chega para todo mundo, eles estão velhos já, né? Então, lá na Fórmula 1 também está com problema de piloto brasileiro. O Felipe Nasser, possa ser que talvez nem apareça ainda na Fórmula 1. O Felipe Massa está nessa, não vai ou não vai. Então, assim, acaba que o pessoal da Fórmula 1 vindo para cá, para a NASCAR, para assistir, para acompanhar, para experimentar se é realmente um esporte é bom, não é, se é gostoso, não é. Então, assim, acaba vindo por sazonalidade. Agora, fã, fã, fã, o fã mesmo. O fã, ele vai atrás, ele procura notícia, ele procura a saber. Eu sou fã da NASCAR, eu não sou fã de um piloto brasileiro na NASCAR, eu sou fã da NASCAR. Tanto é que eu tô aqui desde 2006. O Nelson, em 2006, nem sabia o que era a NASCAR, nem passava na cabeça dele o que era a NASCAR, entendeu? E eu já gostava da NASCAR, eu já acompanhava corrida a corrida. Então, assim, então a chegada do Para você Nelson, ver, para mim, não é novidade. eu escrevia Não é no. novidade nenhuma. Eu escrevi um blogzinho meu lá sozinho, lá em 2000, e lá vai fumaça, lá, ó. E eu lembro quando fez o teste, tudo lá pela Red Horse, tal. Mas assim, é bacana, eu gostei muito da ida dele e do Paludo também, porque lógico, cara, você quer ver um esporte que você gosta, com pessoas que são do seu país correndo trazendo mais atenção e tudo. Mas infelizmente eu não acho que eu não preciso disso para continuar acompanhando. E tomara que o esporte não precise do bom desempenho dos dois para continuar crescendo no país. Precisa que o brasileiro aprenda a enxergar e precisa que uma rede de televisão, né, dê deu um enfoque sério no negócio, né? E sei lá, que fixe um horário de VT, alguma coisa desse tipo. Então, ó, NASCAR, gente, não vai ser ao vivo, mas vai ser todo domingo, 6 da tarde. Então o cara já fica esperando para assistir, o cara que gosta, e vai parar essa, né, discussão, brigueiro e encheção de saco para saber se a corrida vai ser ao vivo ou não e tal, né? Mas enfim, bom, vamos tocar o barco aí que já estamos tá... alongando demais. Nossa, 20 para uma da manhã já. Virou um desabafo aqui esse bloco aqui, depois essa pergunta. Coração pesado de Leonardo Pina, eu peço desculpa se eu magoei alguém pelo que eu falei. Imagina. É, vamos lá. Vamos só falar do campeonato. Bush, é. Não, Caio Busch tá fora já, na minha opinião. Vamos falar a chance do Caio Busch. 20%. É, 20% não é muito? Não, brincadeira. O Caio Busch tá muito bem na fita. Não, o Caio Busch tá bem sim. Eu tô torcendo pro Caio Busch, hein? Tô torcendo. Ó, o campeonato, gente, perderia um pouco a graça depois dessa etapa de Dover e na relação dos pontos que não seriam disputados no Chase. O Jimmy Johnson começaria a arrancar no campeonato de pontos corridos. O Jimmy Johnson hoje lideraria o campeonato com 29 pontos de vantagem para o Matt Kenseth, 34 para o Kyle Busch, 38 para o Kevin Harvick, 50 para o Cal Edwards. Isso seria uma realidade do campeonato, né? Exatamente. Seria mais real. Exato. Porque o Kansas, tipo, mesmo com as 7 vitórias, ainda é um pouco irregular, né? Exatamente. E o Jimmy Johnson agora alcançou 5 vitórias, é isso, né? 5. Então, beleza. E agora, contando com o Chase, vamos lá. Matt Kansas lidera 2.149 pontos. Leva 8 de vantagem para o Jimmy Johnson, 12 para o Kyle Busch. Aí o quarto é o Kevin Harvick, 39 pontos atrás, empatado com o Jeff Gordon, 39 pontos. O Greg Biffle vem em sexto, 41 pontos atrás do Johnson. O Newman, sétimo, 48. O Bowyer, oitavo, com 51 pontos. O Kurt Busch, nono, com 55. Dale Jr. deu uma leve recuperada, agora tem 57 pontos de desvantagem. Edwards, 65. Logan, 66. E o Casey Kane está no limbo com 78 pontos de desvantagem. Vamos lá. Pintou a notícia aqui de última hora aqui, que eu perdi aqui até a concentração. Bom, nós já falamos bastante, né, sobre o campeonato, né? Acho que era só passar os pontos mesmo. Leão, quer completar alguma coisa aí? Ou só dizer que olha, o Busch não vai morrer na frente? Tá entre esses três aí mesmo, cara. Só se acontecer uma corrida louca do Kansas e os três baterem no início e um Harvick ganhar, aí as coisas mudam, mas pelo menos até agora... É verdade, mas vamos ver o que acontece em Talladega. Eu acho que vai ser o divisor de águas, como sempre, é Talladega. Bom, então é isso aí. Já falamos bastante nesse... Queria falar, né, do Cal Edwards, que é a grande decepção. Perdeu 7 posições no campeonato. Boa, Léo. E eu já tinha falado no último programa. Para mim, Cal a Edwards. Atitude do Edwards parece o ganhador do troféu Kyle Busch do ano do Chase. E agora desligou o bonequinho dele, né? Agora ele só vai andar para trás mesmo. Que é o... Eu pensei que o Kyle Edwards iria fazer... Que eu enchi a bola dele ainda, hein? Bom, o Kyle Edwards agora tá crescendo, agora vai, não vai mais, acabou, fim. E o melhor Ford ainda é o Greg Biffle, né? E tem uma certa vantagem aí pro demais Fords, que é o Kyle Edwards e o Joey Logano, que tem 65, 66 pontos de desvantagem para o Kenseth, que então tem 14 e 15 pontos de desvantagem, 24 e 25 pontos de desvantagem para o Biffle. Eu acho que o Biffle talvez o Joe Logano deva surpreender um pouco mais aí, andar mais na frente, talvez até beliscar uma vitória, mas acho que para campeonato mesmo a gente tem os três brigando. Bom, é isso aí então. Vamos encerrar esse bloco, que já falei demais, e a gente vai entrar com o bloco de perguntas depois e deixando os palpites para as etapas do Kansas. Beleza, moçada? Música.